considerações gerais a fazer. Tá tudo aí, tá tudo aí, para quem quiser ver. Não há considerações gerais a fazer. Tá tudo aí, tá tudo aí, para quem quiser ver. Um som perfeitamente leve pro meu corpo, um som incrivelmente vivo, nada morto. Chia, chia, chia, chia, chia, chia, meu cavaquinho. Não há considerações gerais a fazer. Tá tudo aí, tá tudo aí, para quem quiser ver. Não há considerações gerais a fazer. Aí, para quem quiser ver. Um som perfeitamente leve pro meu corpo, um som incrivelmente vivo, nada morto. Chia, chia, chia, chia, chia, chia, meu cavaquinho. Pia, pia, pia, minha voltinha.